pode falar, já vim bater uma vez pra senhora. Oi, Juliette, 90 para ingresso, 90 parte. Ingresso, senhor, 90. Você arrebanha aí, tá aqui na sua frente, após tem outro arrebanho para prosseguir também, ponto de espera. Aguarde a passagem do mesmo. Paquistão 3601, 76 a bordo, 3:52, Alberto Galeão. 076? Sim. Paquistão principal, Indião, foi reporte com o esperador 10 pronto, ajuste no 013, 3601. Paquistão de Alfa, ponto da porta 090, 0013, 3601. Decolas 4-1, no controle 19-35, tomou o voo, bom dia. Obrigado, bom dia. 119, decimal 35. Comandor, bom dia, transfere o voo 9083. Voo 9083, contato radar decolagem, sua para 380, saída da EL. 380, nada EL, 9083. No vento 090 graus com 099, livre decolagem, pista no zero. Após o voo, a Lima tem cabeceiro no zero, com 390. Diz que Juliette Novembro autorizado ingresso, parte principal até o portão 03, reporte ao término do reboque. Juliette Novembro. Justamente uma tempo espera com 3601. 371, decolas 43, controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. Bom dia, obrigado, boa semana. Controle, bom dia. 271 da Gol, decolou na escuta. Gol 1271, contato radar, suba para 390, saída PUCA. PUCA 390. Então, 3171, nos chame Recife, 1251, no alternato no 3325. Cono 3325, obrigado. Cono 271, dá presente, voejamo. Vejamo, 271, obrigado. 790, livre decolagem, pista no 0, vento 1, 0, 0 graus, com 08 nós. M601, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém o no 0, só precisando. O 9083, suba restrito para nível 340. Para 340, restrito 9083. Decola de 45, controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. Cara, bom dia, senhor. Salvador, 3890, bom dia, decolado 1890, contato radar, soltando 330, sai da PUCA. Vindo 330 na PUCA, alta 3890. Decolagem, pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, com 0, 9 nós. Livre decolagem no 0, 3, 3, 3, 9. Voo 9083, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 25, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 5, aliás, né? 133, décima 25, alternado. Certo. Bom dia, São Salvador, Wilson, 7908, bloco de aeronave do PAC 3 para o PAC 1, posição 05. Autorizado, reforço alterno, Wilson, já tango. Tá, 3601 no contato radar na decolagem, para o nível 360 na saída da El. Está presente autorizado direto Lira. Ó, para o 360, está presente direto Lira, tá, 3601, grato. Golo 271, chama agora o centro Recife. 125.45, alterna 126.85. 25.42.8, bom dia, obrigado. Chama agora o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, boa. Primeiro mensagem para o 3890 ou 3601? 3890. Opa, foi o 3601 aqui, bota junto, desculpa. Previsão zero, controle. Bom dia, Whisky Jet Tango. 3601, agora sim, chama o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 5133.25, boa. Oi, bom dia, do Webjet, Whisky, Juliet Eco. Eu, Whisky, Juliet Eco, prossiga. Autorização de rebote do Pátio 3 para a Ponte 4 do Grande Pátio. Ponte 3 do Grande Pátio. Portão 003. Positivo, no 03. Autorizado de prosseguir, reporte ao tempo, eu, Whisky, Juliet Eco. Juliet Eco. Júlio, Júlio FF, conclui o rebote, ponto 3, muito grato, bom serviço. Diego, Júlio FF.